Tá, 3834, decola 57, chama o controle. Controle, obrigado, bom domingo. Dona nome é Dona 924 para cópia. É, escuta. Autorizado Maceió, nível 350, por isso 58, decola da pista 10, saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, transponder é o 5596, controle 199.35, torre 198.6. Autorizado Maceió, nível 350, via Perito 58. Decolada 10, curva esquerda após, na Puca, Aracaju. Transponder 5596, controle 1935, torre 186. 1924. João 1924, cotejamento correto, reposta para posicionamento. Sim. Bono 394, posicionamento, posição 4. Papapá, Alfa Tango Tango, Salvador. De Siri, Serra Índia, Romeu Índia para Salvador, mantendo na 1500. Agora 4 milhas para ingressação personal, voando na proa do portão Caixa Pregos, com 8 a bordo, 2 horas de 30 de autonomia, alternando Vera Cruz. Papapá, Alfa Tango Tango. 7672, não pode esperar, pronto. Ciente, mantenha. Mantenha. 2222 no transponder, o ajuste 1013 via corredor e chame Paripe. Bora, Paripe. TAM 3566, controle Salvador. Prossiga. É, recebemos a informação do centro de controle que o senhor deverá voar a partir de agora para Aracaju e chame 12685, boa viagem. Centro direto Aracaju, 12685, 3566, obrigado. Salvador Control. Brasília 4, Chazeiro do Chazeiro. Did you intercept the localizer? Established localizer, land gear down and locker. Good. Jump to the tower, get back to 11864. Landing instructions over. 11864, Chazeiro. Controle Salvador, o Alfa 27 passou fora da barra, já mandando 510 com 5 e deseja saber o estimado para o limite da terminal. Exatamente. O Alfa Vitor Juliette, nós vamos corrigir a solicitação anterior. Eu preciso que o senhor informe o estimado para livrar a terminal Salvador. Alfa Vitor Juliette. Quero chamar o controle. Não, Alfa Vitor Juliette. 1720, limite da terminal, sempre na escuta, Alfa Vitor Juliette. Papa Tango, Brava de Serei, Porto Norte, no Pátio da Mata, dois a bordo, todo estacionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Pronto. Semana para o táxi. Contato radar. Atenção, 800, não posso interceptar a aerovia, não. Puca, autorizada. Direto Puca, Tango, 800. Somewhere good afternoon, 65489 Arica. As number 3, following Airbus 320 in front of you, and expect about 6 minutes to take off. Expecting 6 minutes, number 3, will follow the A320 ahead of 65489. Certo, para o controle de Salvador. Boa tarde, estou de Siri para Salvador, próxima. Amador de 035, vamos lá. Está com a 2 a bordo. Jogo oficial, visual no 035, prossiga via corredor de Zebai. Boa tarde, continua o final da mensagem. Prosseguir via corredores. Ok. Índia, Alfa, Bravo, no ponto de espera, chame torre, na frequência 1.96. O senhor é o número 4 para decolagem, atente para o trip à sua direita, ok? Autorizado o táxi via Índia, Alfa, Bravo, ponto de espera 186, gol 394, sentido tráfego número 4. Webjet 6721, alinhar e manter. Alinhar e manter, 6721. Air Force 2020 on the ground at 03, leave the runway to the right and call ground 129. Leave runway right and call 121.9, ground 20. Solo Salvador, Pastor 20. 8001 no controle Salvador, chame o centro de controle de área, frequência 12685. 2685, tenha uma boa tarde, senhor. O senhor pode me informar quantas milhas ao norte é a costa do Sauípe? Negativo, capitão. Posso lhe informar apenas a Praia do Forte, que fica umas 25 milhas no litoral afastado. Obrigado, meu amigo. Estou autorizado a linha manter. A linha mantém, então. Salvador, Dona 600, gate 6, pushback acionamento. Dona 600, autorizado, push acionamento. Autorizado, pushback acionamento, Dona 600. Tony Brava 6, Foxtrot pronto para táxi. Autorizado, táxi, acuse pronto para ingresso. Webjet 6721, decolou 05, chame o controle. Boa tarde, controle. Tudo boa tarde, Webjet 6721, no perfil da Momo, cruza 1700 pés. Webjet 6721, é o controle, está em contato, radar. Gente, 6721. Possibilidade de voar da presente notícia? Está fora da jurisdição, capitão. Nós estamos restritos ao nível 140. Eu só posso lhe autorizar a mão. Se for possível, a gente aceita. Estou autorizado, mão. Vamos dar presente, não é certo, não. Lucente, livre frequência, passou 2-0. Zero, boa tarde. Boa tarde. Jogou no 394, ponto de paradão 0 pronto. Suficiente, mantenha o ponto de espera, o número 3 da decolagem. Número 3, 394. Tan 3373, autorizado decolar, 160 graus, 07 nós. Fiz Trip 5489, autorizado a linha e mantém. A linha mantém, 5489. comentador, boa tarde, boa tarde, Júlio Cabote. Poderia confirmar? Capitão, o Júlio Cabote, Campeonato de Guaracruz, o Canado 0123, Zona Guarabara, descendo da outra, voltando para Guarabara. 7, chame passando o Paris. Guarabara. Quantas pessoas a bordo, Júlio Cabote? Rona zero. Alfa Tango Tango, para sua informação, decolou de Veracruz e voando para Parepe, o quilo Quebec Serra, com altitude 1500 pés. Está ciente, o Alfa Tango Tango, ainda sem contato visual com o trapo. Certo. Salvador, 3373, transfere, cruzando 1800 pés. 3373, controle, contato, radar. Entendi. Rocha Golf, Sierra, controle. Rocha Golf, Sierra, controle. Controle, Salvador, papapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Informa agora em contato visual com o tráfego, à nossa frente. Sete, mantendo separação com o mesmo. O Alfa Tango Tango. Sete, forma na parede. No ponto de espera da Bravo, torre 198.6, QNH 1093. 1-0-1-3, Juliette, Alfa Bravo, ponto de espera 1-0, 1862, a torre 1600, uma boa tarde, obrigado. Trip 5489, autorizado a decolar. 1-60 graus, 079. Esse ano 5489. A sua posição agora, deixa eu chamar. 45 milhas de Salvador, estou sendo aqui outra vez de novo São Paulo, mantendo 035. Ah, sim. Controle o Zen 3373, pode voar coral no presente? 3373, Dael Leda, a princípio. Dael Leda, confirmando a transmissão? O senhor vai voar Dael Leda depois em contato com o centro, o senhor vai girar à direita, não está previsto o Dael Coral devido às aproximações na Star. E o senhor está voando no nível 120, ou melhor, 220 autorizado. Afirmativo, senhor. Então Dael Leda, 3373. Positivo. O senhor recebeu no solo o Dael Coral, mas esse procedimento só é autorizado até o nível de voo 140. Acima é Dael Leda. Afirmativo. Torre Bravo 3, passagem para a igreja da Cruzeiro 17. Autorizado linha aqui, Bravo X Fox. Pacal 04, aguarde autorização. Salô, Salvador, o gol no 333, na posição 03, pushback e acionamento. 9.35, informe a condição de vento no eixo de decolagem. Tudo calmo, senhor. Positivo, aqui eu observei aqui que o senhor se desviou ligeiramente para a esquerda. Acerte. Bola 333 autorizado, puxa o acionamento. Chamar a táxi 333. Controle Salvador, é o trip 5489. Trip 5489 é o controle, está em contato, radar. 5489. E mantendo para esperar 600. Tango Tango, efetua a curva 1360 pela esquerda, vou aumentar a separação do álbum para frente. Fechando a nossa posição agora de 15 horas, ou de 3 horas, e contato visual com o tráfego. Positivo. 360 pela esquerda. Alfa Tango Tango. E desviou ligeiramente para a esquerda após a decolagem, e isso vai atrasar um pouco sua decolagem. Doutor 3373, chame Recife, 1288. 1288, grave. E após a decolagem desviou um pouco à esquerda, já havia uma expectativa de espera em virtude das saídas, e agora vai atrasar mais um pouquinho só, ok? Muito obrigado. Solo, Bravo XR Fox, Tocha Italiada, Tocha Nova 7. Papa Tango, Bravo XR Fox, avistado, autorizado a decolar, pistão 7, 170 graus, 069. Autorizado a decolagem, Bravo XR Fox, Tocha. Controle, 199, decimal 35, torre 198, decimal 6. Controle, Alaska, Barra Bacana, autorizado 58, decola da pista 10, saída do Aligoso, curva direita, 5503, trocado. Controle, São Jornal, 55, torre 186, solicitou 360, não 300, confirma. Pacal 04, sala da centro, autorização do centro, foi nível 300. Pronto, tá autorizado nível 300. O Pacal 04 está pronto para partida. Foram 924 para o TAC, alterna Salvador, 2 horas e 50 de autonomia, 184 a bordo. Fim da autonomia na 924? 2 horas e 50 minutos. Bruno 924, autorizado táxi via Juliette Alfa Bravo, no ponto de espera, chame Torre 198, decimal 6, QNH 1093. Centro Livre Táxi Juliette Alfa Bravo, ponto de espera 2186, 1984. Acal 04, autorizado acionamento, chame para o táxi. 04. Solo Bruno 333 para o táxi, nós temos 191 a bordo, 4 horas e 10, alternando Galeão. Controle de Salvador, gol no 394. Gol no 394, controle, contato radar. Do táxi via Índia, Alfa Bravo, no ponto de espera da Bravo, torre 118, decimal 6. O senhor é o número 2 para decolagem, atente para o tráfego da companhia, à sua direita. Para avisar o contrato, vai aguardar a passagem do mesmo via Índia, Alfa Bravo, autorizado, ponto de espera 186, tenha uma boa tarde no 333. Eu também, informo que QNH no 0 no 3, gol no 333. Grato, 33. Forma o tráfego em sentido contrário, é um Cessna 150 ingressando perna do vento, pista 17, 1000 pés. O tráfego é o Bravo XR Fox Trot. Papa Tango Bravo XR Fox, informa o tráfego em sentido contrário, setor noroeste, para a final da 17, sem interferir com seu voo. Paciente, o Bravo XR Fox Trot. Gol no 600, autorizado, decolar, pistão no 0, 190 graus, 08 nós. Iniciando o gol, 600. Torre Salvador, boa tarde, gol no 924, ponto de espera, dono 0, pronto para decolagem. 1924, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Aí, é o gol no 394. Quebec Serra visual com Bravo XR Fox na sua posição de 12 horas, 11 para 12 horas. Abre, major. Autorizado pouso na 17, 190 grau 09 nosso. Sapatão Kilo, Quebec, Sierra. Serra. Tango, Tango, chame a torre, 1186. 1186, Alfa Tango, Tango. Gol 1600, decola aos 18, chame o controle em 19.35. 19.35. Rádio 600. 1600, controle, meu cordial contato, radar. Afirmação. Aqui, Alfa Tango, Tango. O gol no 924, autorizado, a linha em manter. A linha manteu no 0 no 924. Patango Bravo XR Fox para o ingresso no litoral norte, chame o controle Salvador em 119.35. Até o regresso, bom voo. 119.35, até o regresso, grato. Quilo Quebec Serra no solo aos 19, frequência livre. Lógico. Vai manter o ponto de espera, 3-3. Oi, Salvador, na Alfa Tango, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, cheque o trem. Vou parar na final, vou ter que passar o travado, Tango Tango. Gol no 924, informação de tráfego. Cessna 150, voo local, rumo nordeste, litoral nordeste, 1.000 pés. Aproximadamente 7 milhas se afastando. Autorizado decolar, 190 grau 07 nosso. Livre decolagem, no tráfego de Cessna 190. Autorizado, 2013. 2013, via, bom, 203, 193. Boa tarde, senhor Lipão, Manoel Vigilância, nível 370. Adano. 394, qualificação, vigilância. Valeu. 360, o bônus 395 na faixa. Gente, frequência livre. 7180 grau 07 nosso, Alfa Tango Tango. E aí, Tango Tango? Marca 04, autorizado o táxi via hotel, reporte no ponto de espera para cruzamento da pista 1820. 04, um 924, decolou os 21, chame o controle, 119.35. 1935, boa tarde. Gol no 333, autorizado, alinhar e decolar pista 10, 180 grau 08 nosso. Reveni, decola da 10, gol no 333. Salvador está em contato, Rafa. Positivo, 924. Gol 1600, chame o centro 2685. 12685, gol 600. de lá, um radar, um vento. O Gol no 333, a Uniar mantém a posição. A Uniar vai manter o no 333. 4 autorizados cruzamento da pista 1028. Solo Pacal 04 para o cruzamento. Pacal 04 está autorizado o cruzamento da pista 1028 após cruzamento da Delta. Alfa, Bravo, no ponto de espera da Bravo, chame torre 198, decimal meio, QNH é 1013. Ponto autorizado, cruzamento, e no ponto de espera chama torre, Pacal 04. Gol no 333, agora a pista está livre, autorizado decolar, 160 graus, 07 nós. Teve decolagem, 1333. IP 5489, chame o centro 1288. 288, obrigado, senhor. Decola os 25, chama o controle. 4 no ponto, agora pronto. Em Salvador, Pacal 04, ponto de espera, bola 0, pronto. Alinhar e manter. Alinha, ponto, Pacal 04. No 333 é o controle e está em contato radar. 333. Controle Salvador, boa tarde. Papa Tango Lima Quilo Zulu, transfere informação Tango. Lima Quilo Zulu, acione transponder 2224, desça em condições visuais, Salvador visual, pista ADM 3. 2224 no transponder, vai descer para 1500 pés e ingressar nos corredores do Lima Quilo Zulu. Gol 1924, chame o centro. 12685. 12685, boa tarde, bom serviço. Através de Paripe, o Oscar Golfo Serra. Senti, aguarde transferência de comunicações, prossiga para rotatória. Rotatória para o Oscar Golfo Serra. Controle 648, atinge, mantém 150. 648, desça para 3000 na chegada Mari 1013. 3000 na malha com 1.31, 614. 0 e 1.0 nível, vai chamar Brasília, 12465, 12655, na posição 1.33, 04, 1.0, 04, 1.0, 02 para cópia. Na escuta, prossiga. Autorizado Maceió, nível 330, por...